ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, terça-feira, dia 6 de agosto. O Tema Livre de hoje está entrando no ar. Nós vamos tratar do programa Mais Médicos. Aliás, nós vimos adiando essa questão, esse Tema Livre, em função da agenda das ruas, que estava se sobrepondo a todo tipo de discussão. É, tudo era, né, falava, não, é movimentação de rua, é mídia ninja, é favela que está reclamando de UPP e tudo isso. Então, nós hoje vamos finalmente tratar dessa questão. E para isso, nós estamos aqui no estúdio com o Dr. Jorge Darzi, presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio de Janeiro, o Roque Pereira da Silva, presidente da Associação de Movimentos dos Renais Vivos e Transplantados do Estado do Rio de Janeiro, João Fernando Abreu, coordenador-geral da Associação Niteroiense de Doença Falciforme e diretor de Políticas Públicas da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes, o Sérgio Rego, professor pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, a ENSP, e editor da Revista Brasileira de Educação Médica, publicada pela Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM, o Pablo Vasques, que é secretário-geral do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERGE, e a Lígia Bahia, membro do Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a ABRASCO. E eu vou abrir a conversa aqui com uma matéria que está aqui, a matéria da Natália Passarinho, lá de Brasília, na primeira página, no G1, dizendo que a ministra das Relações Institucionais, Idelis Salvatti, afirmou ontem que nenhum dos candidatos ao programa Mais Médicos do governo federal optou por trabalhar em algum dos cerca de 700 municípios que não possuem qualquer médico na rede pública de saúde. Essa parece ser a questão ou o nó górdio dessa história do programa Mais Médicos, além de, evidentemente, a questão de classe, a questão dos médicos que questionam muito esse programa. Eu gostaria que o Jorge Darzi, que é presidente do sindicato, desse o pontapé nessa nossa conversa de hoje. Bom dia, Darzi. Bom dia, Augusto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional. Aqui os meus companheiros de mesa. Quero agradecer mais uma vez o convite para participar desse debate importante. Olha, Augusto, o que a ministra disse ontem à nação brasileira, na verdade, reflete, em parte, o que os médicos vêm denunciando já há algum tempo. A história do provimento de médicos para as regiões mais distantes, eu, inclusive, o Ministério montou uma comissão, né, quando nós começamos a denunciar essa farsa desse projeto. O governo correu e montou uma comissão composta das três entidades médicas nacionais para discutir exatamente o projeto e tentar apresentar propostas, né? Essa comissão, na sua segunda reunião, ela já tinha sido atropelada pelo próprio governo, quando, paralelamente, o governo anunciou esse pacotaço que hoje todos nós já conhecemos. Quer dizer, aquela comissão, na verdade, ela foi criada para inglês ver. Quer dizer, foi uma comissão criada com o objetivo de tentar demonstrar às entidades médicas que estava havendo um diálogo, estava havendo uma discussão a respeito desse projeto, mas, na verdade, essa postura do governo de criar uma comissão e, ao mesmo tempo, já divulgar um projeto, mostrou que, na verdade, não existe diálogo, né? O que existe é um monólogo em que o governo tenta demonstrar uma posição, tenta mostrar que há um quadro grave, e nós concordamos, há um acordo no reconhecimento do quadro grave, só que a explicação sobre esse quadro grave é que tem uma grande divergência entre nós e o governo. Essa comissão, inclusive, já tinha, depois eu apurei melhor isso, o governo já tinha montado três grupos iguais a esse, desde 2004, que já se discute a história do provimento de médicos para o interior do Brasil, e inclusive com propostas muito boas. O último grupo, que terminou o seu trabalho em 2007, apresentou um bloco de propostas, né, muito interessantes, em que nós até concordamos em grande parte com aquela série de sugestões que foram feitas. O problema é que aquela proposta foi apresentada ao ministro à época e o governo sentou em cima da proposta e não foi adiante. Quer dizer, não é novidade para o governo federal o reconhecimento da dificuldade da interiorização do médico. Agora, quais são as razões que levam isso, né? Na verdade, o que talvez tenha justificado esse quadro que a ministra divulgou ontem é de que os médicos não querem fazer curanderismo no interior. Ninguém quer ir para o interior com o objetivo de fazer o atendimento à população, não tendo a capacitação devida do ponto de vista estrutural para que esse trabalho médico se realize de maneira adequada. Quer dizer, nós não podemos mais, em pleno século que nós vivemos, e a marca do século passado foi exatamente o avanço da ciência e da tecnologia, a gente achar que medicina hoje se faz apenas com estetoscópio no pescoço. É verdade que muitas coisas são feitas, talvez uma boa parte delas seja feita, bastando você conversar com o paciente, colher a história e coisas do gênero. Agora, você vai ter inúmeros momentos em que você vai precisar complementar esse atendimento com outros procedimentos que nessa modalidade de atendimento que o governo está se dispondo a fazer, não existe. Então é uma situação realmente muito grave essa. E talvez esse insucesso do governo tenha se dado em função exatamente do governo não ter dito, vamos dizer assim, toda a verdade para a opinião pública e tentar jogar nas costas dos médicos a responsabilidade da falta do médico nos interiores desse país. O que nós não concordamos é com essa tese de querer dizer que a responsabilidade é exclusiva dos médicos. Demonizar os exatamente. Médicos. A verdade também é que há uma discussão que transcende isso aí. O Dazio falou de alguns aspectos que são aspectos político-administrativos. O governo sentou em cima de estudos, até estudos bem feitos e tal. Eu vi agora, nesse final de semana, duas entrevistas com médicos brasileiros formados em Cuba. E os dois, um casal jovem, e eles disseram que a diferença fundamental, e aí o Darcy tocou nessa questão aqui, os caras não querem ser curandeiros no interior, a diferença fundamental da formação, eles que a grade curricular nem é tão diferente, até a semelhança entre Cuba e o Brasil são muito maiores as semelhanças do que as diferenças, e ele disse que está no foco, quer dizer, como é, você forma o médico para quê? Você forma o médico do Brasil para tratar doença e você forma o médico em Cuba para prevenir doença, você forma o médico no Brasil, é uma, quase que uma parceria com a indústria farmacêutica, com uma indústria de tecnologia de ponta, que é essa coisa de você ter que precisar de tomógrafo, precisar de essas coisas, é claro que você não prescinde, mas você precisar disso como uma forma para você exercitar o seu trabalho diário e remédio, muito remédio. Essas são as críticas básicas. Eu gostaria que a Lígia Bahia, que é do Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, falasse um pouco sobre essa questão também. Então, bom dia, obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu estou, assim, muito honrada de participar do seu programa, Augusto, e também muito honrada, assim, de estar circundada por meus colegas aqui. E, assim, começar a sua resposta da seguinte maneira: nós estamos aqui na presença de uma pessoa que é representante dos renais crônicos e de uma pessoa que é representante hoje de um grupo importante também da população que são portadores de hemofilia. Então, esses grupos populacionais não viveriam se não fosse um certo avanço de tecnologia que nós obtivemos, de acordo aqui com o meu colega Jorge Dazi, no século passado. A pergunta nós, Brasil, propiciaremos isso para a nossa população ou não? De acordo com a nossa Constituição, sim, a Constituição prevê que saúde é direito de todos. Portanto, seria preciso que a gente chegasse nesses interiores. Seria preciso que o direito de um brasileiro na região norte fosse igualzinho ao direito do cidadão na região sudeste. Isso no Brasil não ocorre. Há uma desigualdade imensa, uma desigualdade regional imensa. A probabilidade de uma criança morrer em Alagoas é muito maior do que essa se uma criança quando nasce no Rio de Janeiro. Isso é muito injusto e nós precisamos resolver esse problema. Nós precisamos nos comprometer com a solução desse problema agora. A solução desse problema não está, sinceramente, na formação do médico. A formação do médico é um elemento desse problema, mas ele é um elemento muito secundário, porque não são só os médicos, são todos os profissionais de saúde e todas as condições de funcionamento do sistema de saúde. E aí, o que o governo fez? O governo botou o problema de cabeça para baixo. Ao invés de começar por como vão ser as carreiras, como que nós vamos contratar profissionais de saúde para esses interiores, o governo diz assim, como é que nós vamos formar gente para ir para esses interiores? E a gente tem uma experiência internacional que demonstra que não pode ser assim. Tem que começar pela carreira, tem que ter incentivo de carreira. E nós, que somos profissionais de saúde, eu sou médica também, vários médicos aqui presentes, a gente tem dito, tem que ter uma carreira SUS, ou várias carreiras SUS. Não é possível a gente imaginar que o médico vai ser um bolsista, né? A gente tem bolsa banqueiro, bolsa família, agora a gente tem bolsa médico. Quer dizer, o nosso país vai viver assim, de improviso em improviso, para situações tão sérias quanto, por exemplo, tratamento de hemofilia, para situações tão sérias quanto a gente manter uma pessoa com insuficiência renal viva, em condições que essa pessoa possa realizar um transplante. Então a gente hoje, é assim, muito bom a gente estar aqui, porque a gente está aqui, porque a saúde entrou na agenda pública, hoje a saúde é um tema prioritário, não era, a gente passou anos e anos dizendo que a saúde era prioridade, não, né? Então, graças a esse debate, nós estamos aqui hoje no seu programa. Entretanto, essa é uma agenda que está posta torta, ela está de cabeça para baixo. E acho que a nossa obrigação aqui, junto com, enfim, todos os nossos ouvintes, é um pouco esclarecer para que a gente possa resolver o problema, mas resolver com as medidas adequadas. Refletir isso aí, né? Eu queria que o Sérgio Rego, que é pesquisador e é da Escola Nacional de Saúde Pública, exatamente essa formação, essa coisa, eu queria que você desse a sua visão, a sua ótica disso aí. Perfeito. Mais uma vez também agradecendo muito o convite, é um privilégio estar aqui e saudando a todos. Como o Jorge falou, a questão da interiorização é uma questão histórica, ou seja, há muito se discute como fazer com que haja um processo de interiorização do cuidado em saúde dentro no Brasil, de uma forma geral. E várias soluções têm sido buscadas e todas elas infrutíferas. Já na década de 70, um grande sanitarista brasileiro, Carlos Gentili de Mello, dizia que o desenvolvimento do cuidado em saúde acompanha o desenvolvimento econômico. Na época ele falava assim, veja onde tem um banco, você vai ver onde tem um serviço de saúde. Então, na verdade, a gente tem uma grande desigualdade também no desenvolvimento econômico dos nossos interiores, que se reflete, entre outras ausências, também na ausência de um cuidado mais estruturado. Eu gostaria, falando aqui também em nome da Associação Brasileira de Educação Médica, enfatizar que a gente tem discutido já há mais de 20 anos, e particularmente no início desse século, quando foram criadas as diretrizes curriculares, apontando para uma necessidade de um viés grande nessa formação, que é tirar de dentro do hospital a formação do médico para que não seja exclusivamente dentro do hospital. Por quê? Porque a gente acaba formando pessoas que têm uma dependência absoluta da tecnologia para que possa firmar diagnósticos. Então, é necessário que o estudante seja formado também em outros cenários de ensino, conforme as diretrizes estão apontando, para que ele tenha também a possibilidade de interferir nessa realidade de diferentes formas. Esses nossos interiores, que são pouco desenvolvidos, que têm efetivamente uma carência grande, eu acho que não adianta hoje a gente ficar só desejando que essa grande mudança estrutural se dê, ou seja, com médicos formados já com um perfil diferente, que a gente tem que continuar lutando com isso, mas é preciso que a gente possa oferecer uma alternativa concreta para que os médicos que estão formados hoje possam atuar nesses interiores e nas periferias dos grandes centros sem que se sintam completamente inseguros e sem condições de atuar. Então, é preciso que, paralelo a essa, digamos assim, incentivo à interiorização dos profissionais, você desenvolva uma estrutura mínima de apoio diagnóstico para que eles possam também estar atuando. É, o que parece é que não é só, como você falou, não é só o curandeirismo, né, Dazi? A verdade é que você precisa de um instrumental e você precisa de um desenvolvimento integrado. Não adianta você levar médico para lugares onde você não tem o mínimo saneamento, você não tem a mínima água encanada, você não tem a mínima condição de higiene até para tratar dessas questões. Mas eu queria puxar um pouquinho para o Rock, porque ele é do movimento dos renais vivos e transplantados e depende demais de máquina, depende demais desse instrumental que faz falta, se faz falta aqui, imagino, no interior do Brasil, por aí. Como é que você vê essa história? Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia mesmo. Eu, na verdade, eu gostaria de dizer para vocês que é o seguinte, é um momento que os pacientes renais, a gente vem sofrendo na pele já há alguns anos atrás. Nós tivemos alguns, 2-3 meses atrás, onde tivemos a paralisação do transplante no Hospital Federal de Bom Sucesso. E os pacientes, que não são poucos, eles ficam nos perguntando, Roque, como é que nós vamos atingir, como é que nós vamos fazer para brigar pela situação do paciente renal? Hoje nós temos uma parceria, com certeza muito boa, com o Clemerge, com o Sindicato dos Médicos, que andam nos apoiando. E, na verdade, inadmissível é como é que um paciente fica durante 10, 15, 20 anos aguardando um transplante, na incerteza de que ele vai ter um médico capacitado no nosso país, para, com certeza, depois do transplante, que não é só o transplante, é após o transplante. Esse paciente precisa de um tratamento de ambulatório para o resto da vida. E eu sempre me coloco dizer que é o seguinte, olha, em todo cantinho, em todo buraquinho nesse país, nós temos um paciente renal. E eu fico perguntando, porque quando eu falo do paciente renal, porque realmente eu visto a camisa, eu sempre me emociono, porque na verdade são agora milhares de pessoas que estão agora numa máquina de hemodiálise, aguardando por esse transplante, na incerteza de que ele amanhã ele vai conseguir transplantar. E pergunto eu hoje, até vou fazer uma observação, esse ministro da morte, que é o Alexandre Padilha, que na verdade quando ele pensa em fazer essa troca, trazer médico de fora, importado, está colocando os nossos médicos brasileiros aqui, que se encontram hoje capacitados, e ele faz uma, como é que eu posso dizer, um crime. É um crime aonde o paciente renal fica na incerteza de até quando nós vamos sofrer com essa incerteza de viver. É isso aí. João Fernando, você que é coordenador da Associação de Doença Falciforme lá de Niterói e também diretor de Políticas Públicas da Federação Nacional das Associações, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, até porque quando se fala, fala-se muito da anemia falciforme, né? Mas as doenças falciforme são um leque mais amplo. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu ponto de vista, como é que é essa questão. Bom dia, ouvinte. Bom dia, amigos aqui da mesa. Eu fico assim, preocupado, porque eu sou paciente do Hemorrio, né? Há vários anos, né? Esse ano eu fiz 50 de idade. Então eu já sou, mais ou menos, eu cuido desde que 3 anos de idade que eu já cuido sobre a doença falciforme. É uma doença muito pouco divulgada e conhecida. Mas aqui no Rio, graças a Deus, eu tenho uma estrutura legal, o Hemorrio ele comporta. Mas quando eu falo a nível de Brasil, como falou a doutora Lígia, concordo com ela, o meu amigo que mora na ilha de Marajó, quando ele está com crise, doutor Dazi, ele, crise de dor da doença falciforme, que é uma dor insuportável, ele pega 3 horas e meia, 4 horas de barco, vai para o Pará para ter atendimento especializado, porque na ilha de Marajó tem médicos, mas não hematologista, tem um médico clínico, né? Como se diz. E como as dores são muito fortes, ele usa morfina, né? Que a dor é bem forte. E o médico que faz essa prescrição para ele é no Pará. Então, a gente tendo mais médicos especialistas nesses locais, ilha de Marajó, no interior do Amazonas, lá dentro mesmo, para a gente vai ser muito importante por isso. Né? Certo, porque eu acho que o caso que você exemplificou aí é mais do que extremo, né? Isso. Esse é um caso realmente grave. Bem grave. Pois é, eu queria que o Sérgio Rego falasse um pouco também, porque o Sérgio está aqui de espectador privilegiado do nosso debate. Como é que você vê essa história aí? Bom dia, queria agradecer, Augusto, o convite para estar aqui, cumprimentar os demais membros na mesa e os ouvintes, e dizer que eu acho que, com a ajuda, inclusive, do movimento das ruas, a gente pôde estar agora... Pablo, você me desculpe, eu vou fazer essa correção, porque o Darcy está puxando minha orelha aqui com toda a razão. Eu chamei Pablo Vasquez, secretário-geral do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. Continue aí, então, Pablo. Esse movimento das ruas, eu acho que foi muito importante para mostrar a todos nós que a gente precisa realmente consolidar a democracia nesse país. Fazer as reformas estruturais, aprofundar a democracia, elevar a saúde a todos os recantos desse país. E aí nós não podemos cair em pressas, em problemas de natureza eleitoreira, para querer, como a varinha de condão, mudar a realidade do país de um momento para o outro. Então, o programa de saúde da família, ele tendo um caráter de carreira de Estado, você interioriza o médico, o enfermeiro, o odontólogo, a saúde bucal, entendeu? E junto com o desenvolvimento econômico que o governo está tendo êxito, a gente pode realmente, melhorando, viabilizando economicamente os interiores, não se justifica que o Brasil, avançando na sua posição econômica, não traduza na área da saúde essa melhoria. Então, isso é o que nós estamos observando. Estamos observando que, por trás dessa falácia, dessa nuvem de fumaça que o governo federal está fazendo, ele esconde que nós investimos menos em saúde que a Argentina, que o Uruguai, que o Chile. Por que não há interiorização por conta disso? Pelo fraco desenvolvimento econômico das regiões, por conta de que os médicos ficavam à mercê do prefeito. Inclusive, esse é um problema do programa de saúde da família, que muitas vezes ficam sujeitos às mais variadas loucuras impostas pelos prefeitos, enquanto que, se houver uma carreira de Estado, com vínculo federal, tirando a dependência, a semelhança do que ocorre nas Forças Armadas e na área do direito, nós teremos espalhado pelo Brasil uma saúde de família com qualidade. E aí você estabelece referências para o atendimento de ponta e a coisa começa a funcionar. Agora, se predominar essa vontade de transformar de forma falsa, de forma arenosa, perder a oportunidade desse momento de solidificar a saúde, as entidades médicas vão se levantar contra. E mais, não é só no interior, não. Ontem eu estive no Hospital Salgado Filho e, infelizmente, continua com a falta de neurocirurgiões. Teve aquele problema todo, no final lamentável, no ano passado, mas hoje as equipes de neurocirurgia do Salgado Filho estão incompletas. Da Barra da Tijuca até Jacarepaguá, uma área que não é uma área pequena hoje, de mais desenvolvimento da cidade, e com vários eventos, inclusive, até do ponto de vista, já não digo mais humanístico, no ponto de vista empresarial, os nossos gestores são irresponsáveis, porque não tem serviço de neurocirurgia da Barra até Jacarepaguá, passando por Sepetiba, Vargem Grande, Vargem Pequena. Toda essa área não tem neurocirurgia. A pessoa vai quicando dentro de uma ambulância para o Salgado Filho, para o Souza Guiar, para o Miguel Couto, onde faltam profissionais. É isso quando tem ambulância, né? Ô, Darcy, eu queria só, agora que cada um falou, e foi uma primeira rodada, nós já estamos na metade do programa, porque são 6 pessoas, então com todo mundo falando, realmente consome muito tempo. Eu gostaria que vocês falassem mais livremente, mas eu vou passar a bola para o Darcy, que foi quem começou, porque ele tocou numa questão que eu acho legal também, e tem a ver com o aspecto político-administrativo. Você manda o médico para o interior e as prefeituras oferecem até salários de R$15 mil e mais um lugar para o cara morar e tudo isso, mas ele fica debaixo do tacão do prefeito e, pior, da mulher do prefeito, isso, da filha do prefeito, do presidente da Câmara, do vereador, da mulher do presidente da Câmara. Em resumo, o médico não só ele vira um curandeiro, como ele vira um curandeiro de luxo daquela comunidade ali. Eu gostaria que vocês tocassem essa questão, que é uma questão muito abrangente, muito profunda do programa do governo, das intenções do governo, dessa realidade, e de maneira que todos pudessem falar, Dade. Bom, em primeiro lugar, quer dizer que o fato de nós estarmos aqui em 6, a culpa é do produtor do programa. Nós poderíamos ter um número menor, não que todos são aqui em Portão, então aumentar o tempo do debate. Exatamente. Seria melhor, né? Bom, eu acho o seguinte, Augusto, essa questão que foi abordada aqui por todos, ela desenha um quadro que para nós é extremamente preocupante, porque na verdade nós estamos falando de uma realidade que tem garantia constitucional, como disse aqui a Lígia, e por outro lado, essas regras jurídicas no Brasil estão sendo absolutamente jogadas na lata do lixo. Isso que o Pablo coloca quase que de uma subserviência do médico ao prefeito, se dá dentro da lógica da forma como esse médico é contratado. E a Constituição já superou isso, né? Existem regras estabelecidas que estão sendo hoje cada vez mais desobedecidas, desrespeitadas. O concurso público hoje está sendo colocado numa situação absolutamente secundarizada, né? Hoje está se entregando a administração pública a instituições privadas que têm uma lógica completamente diferente de tratar o cidadão e a própria saúde pública, sob argumentos de que a administração pública é incompetente para isso. Eles chegam a essa primazia de dizer que eles são incompetentes. Olha, se são incompetentes, por que se habilitaram um cargo eletivo de prefeito, de governador, ou até da presidência da República? Quer dizer, essa situação do esquema, do projeto que está em curso hoje no Brasil, é que gera todas essas distorções. O projeto hoje é entregar o público ao privado. E transferir recursos públicos para o setor privado. E acham que esse dinheiro público pode ser usado das mais diversas formas, que é um grave erro. O dinheiro público tem regras constitucionais estabelecidas e muito bem definidas de que esse dinheiro não é o dinheiro da casa da sogra, é um dinheiro que você tem que usar de maneira a prestar contas ao próprio sistema. Existem legislações sobre o assunto, mas na verdade existe uma orgia, né, com esse dinheiro público. A cultura também, Darcy, é que o dinheiro do governo não tem dono, né? Essa cultura que existe, o patrimonialismo, né, no Brasil, que faz essa coisa, essas distorções todas. Mas você sabe que isso está ocorrendo por conta do desrespeito às regras jurídicas desse país. Né? Não, e às vezes até cobertadas pelo próprio Poder Judiciário. Exatamente. Historicamente você... é isso. Sim, né? Historicamente é isso. Só que nós achávamos que nós estávamos vivendo um período diferente, pós-ditadura, com Constituição nova, novos tempos, aquelas velhas histórias. Não, nós estamos sofrendo um grave retrocesso naquilo que a gente conseguiu avançar na Constituição Federal, de ter implantado um sistema único de saúde. O sistema não existe, né? Existe um conjunto de regras estabelecidas por governos diversos e essa história virou realmente uma situação esdrúxula. Eu só quero concluir a minha participação dizendo o seguinte: vou ser muito claro aqui, nós estamos diante de uma situação de um ministro incompetente, um cara que hoje tem desempenhado um papel que é um desserviço à nação brasileira, um sujeito que não se ocupa da saúde pública. Idem para o ministro da Educação, Mercadante, hoje ele faz um papel de primeiro-ministro do governo, né? Ele não tem o papel de ser o gerente da área da educação. Inúmeros cursos de medicina hoje, a Gama Filho hoje está em crise, os professores, não, a Souza Marques já passou... Macaé fechou. Quer dizer, nós temos hoje um quadro dramático na área da educação e a responsabilidade é desse ministro. O que aconteceu? O governo, percebendo o avanço da mobilização da população, aqui no Rio de Janeiro nós chegamos a um ponto de ter 2, 3 milhões de pessoas naquela noite da Presidente Vargas, está completa, da Prefeitura até a Candelária, falaram em 300 mil, que 300 mil nada, ele tinha no mínimo 2 milhões de pessoas, né? E o governo ficou muito preocupado com isso. O Ibope logo já mostrou que a Dilma estava ameaçada na sua campanha de reeleição. O que que o governo fez? Vamos tentar encontrar uma solução para minimizar os efeitos. Pacotaço anunciado à opinião pública. Num sábado à noite, a Dilma ocupa a cadeia de rádio e televisão, anuncia 5 projetos. Todos os 5 hoje estão no lixo. Não foram adiante, nenhum foi adiante, porque todos eles estão absolutamente desprovidos de estudos, de apoio jurídico, de, enfim, projetos que são absurdos, que não tiveram fôlego para continuar. E na área da saúde, a única frase que ela disse é o seguinte: eu vou importar médicos para resolver o problema da assistência da população. Foi a única frase que ela disse. Essa situação para nós nos preocupa, porque foi uma tentativa, está sendo uma tentativa clara, de jogar nas costas dos médicos brasileiros a responsabilidade que é desse governo incompetente e genocida que está hoje comandando esse país. Nós não vamos vestir essa carapuça. Ok. Existe hoje um movimento para desmontar essa farsa, já está sendo desmontado, e eu espero que a gente mude os rumos desse país com essa movimentação da população. É assim, o que está sendo importante, inclusive nesse debate, é que nós aqui estamos reunidos pessoas que têm lutado pela saúde pública no Brasil há mais de 30 anos. Pessoas aqui dessa mesa estão lutando pelo SUS há mais de 30 anos. E hoje nós estamos muito brabos, porque pessoas que não lutam pela saúde pública querem dizer que estão lutando mais que a gente pela saúde pública. Não estão. Não estão, porque o que nós queremos é uma saúde igual para todos. Nós não queremos separação de saúde de pobre e saúde de rico. E o que está sendo proposto é, assim, para os pobres pode ser médico importado, pode ser médico bolsista, pode ser médico de má qualidade, mas para mim não. Para mim, eu vou ser atendida no Sírio-Libanês pelo especialista. Vou ser atendida, assim, pego um avião, saio de Brasília e entro correndo no Sírio-Libanês. E o que a gente aqui, então, fica brabo e tem que ficar brabo, e é muito bom que a gente fique brabo, é que foi aprovado na Constituição, não é isso. Não foi aprovado na Constituição dois sistemas, foi aprovado um sistema. Entretanto, esse governo federal tem privatizado a saúde de maneira absurda, absurda, e vai continuar privatizando com os mais médicos. Por quê? A previsão é que 70% das vagas abertas, novas vagas, sejam para universidades privadas, para faculdades privadas. Olha, nós somos contra. Nós, o que nós queremos é o fortalecimento da estrutura pública do país. Nós não vamos ter um sistema de saúde de qualidade, padrão FIFA, como os manifestantes na rua apontaram, com a privatização. Então, é muito importante que a gente deixe o ouvinte um pouco esclarecido sobre isso. É, nós vamos ter que decidir, nós queremos SUS ou nós queremos privatização da saúde. E nesse momento, o governo acha que todos querem privatização, menos quem não pode pagar. E repara que nós estamos aqui com pessoas que, se não fosse o SUS, nós não estaríamos hoje com prazer, o privilégio de contar com vocês dois aqui nessa mesa, porque o SUS é o responsável pelo atendimento de todos os renais crônicos, que é caro. Então, tudo que é caro vai para o SUS, e o SUS é responsável pelo atendimento também do falciforme, porque também é caro. Tudo que é caro fica para o SUS. Então, a ideia seria assim: o SUS fica sendo a GNI, todo mundo diz que o SUS é uma porcaria, etc, etc, etc, e nós vamos resolver assim, a meia boca, contratando uns profissionais bolsistas, uns de segunda cidadania, de segunda qualidade, e para nós tudo continua como dantes no quartel de Abrantes. O que que a gente quer? A gente quer um SUS de qualidade, a gente quer a desprivatização do sistema brasileiro de saúde. Nós queremos um sistema igual para todos. É possível isso? É. É possível. Qualquer país desenvolvido tem um sistema único para todos. Por isso é que o SUS chama-se sistema único. O SUS não chama sistema duplo, não chama sistema triplo. O SUS, que foi aprovado na Constituição, é igual para todos. Entretanto, sim, ministro, Ideli, etc., ainda não entenderam isso. Acham que os pobres brasileiros querem um sistema de saúde de segunda categoria. E nós estamos insistindo. Isso não dará certo. É muito caro, é ineficiente, e é injusto. Eu queria um pouco jocosamente dizer assim que eu discordo dessa bandeira do padrão FIFA, porque o padrão FIFA mostrou que é superfaturado e exclui o povo. Então, eu não quero padrão FIFA, não, eu quero um padrão que seja realmente universal. Mas, fazendo um adendo ao Jorge, eu acho que a gente tem que incluir a EBSER, sim, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Que está no pacote. Pois é, que está nesse pacote, que promove hoje um verdadeiro desmonte dos hospitais universitários que não aderem de forma total a esse projeto, que acabam ficando amingo, e a gente vê o Hospital Gafreguinle, entre outros hospitais, com o que estão penando. E fazer uma pequena discordância na questão da atenção básica, do cuidado. Acho que a imagem do curandeiro é um pouco forte, porque, na verdade, a gente deve fortalecer um sistema que permita que as pessoas não cheguem a precisar de diálise, que tenha um cuidado de primeiro nível, a nível primário, na atenção básica, para que controle a sua função renal, controle a sua diabetes, controle a sua pressão, para que não tenha uma falência renal, que não venha a precisar de... E isso, quem deve fazer é o profissional que está voltado para a atenção básica. Agora, nossa formação, nosso sistema, ele foi construído em cima do padrão hospitalar. Toda tentativa de expandir a rede básica, ela é muito dificultada quando não digamos assim, prejudicada deliberadamente por alguns atores políticos que não querem isso, que querem manter as clínicas de diálise privadas que são pagas pelo SUS. Você não tem hospitais próprios do SUS, infraestrutura do SUS capaz de absorver a hemodiálise. Mas não, você terceiriza, você está pagando para o privado. A gente quer esse fortalecimento do setor público. Agora, a atenção básica, ela é fundamental para que a gente possa ter um nível de acesso, de demanda pelo secundário e terciário menor também, para que a gente possa dar conta. Quer falar alguma coisa aí, Paulo? Ah, sim. Um outro olhar é assim, como é que fica os outros países ao ver esse programa? Então, nós temos o depoimento do doutor José Manuel Silva, que é presidente da Ordem dos Médicos de Portugal, que orientou os médicos portugueses a não virem para esse programa, porque ele percebe que não existe no interior as condições adequadas para o médico português trabalhar. Então, isso já está evidente, assim, até para os países externos. E aí eu falo, assim, dois pontos que eu quero tocar. Um é que na Constituição diz que não pode a gestão ser privatizada. E o Supremo Tribunal está há 10 anos estudando uma ação de inconstitucionalidade. Ele sabe que na Constituição está claro que não pode privatizar a gestão. No entanto, o governo federal, aqui no Rio de Janeiro em particular, que tem uma rede pública federal muito desenvolvida, está canibalizando a assistência médica para, com a espada no peito do Supremo Tribunal, fazer com que o Supremo Tribunal libere essa terceirização, ameaçando do fechamento do Centro de Tratamento de Queimados, que é uma vitrine do atendimento no Rio de Janeiro, que hoje tem, por exemplo, para vocês terem uma noção, 18 médicos no CTQ, 10 estatutários que já pediram aposentadoria, 8, e 8 contratados cujos contratos estão expirando. Portanto, ficarão só 2 médicos. E aí fecha. Então, esta é uma situação covarde de um governo que, desse jeito, vai perder toda a popularidade. E queria trazer também como é que é importante a rede básica e também a ponta. Por exemplo, nunca, por mais que a rede básica seja qualificada, nunca vai se conseguir evitar que vá gente para a ponta, porque tem patologias que são graves mesmo e vai terminar caminhando. Eu, por exemplo, um exemplo que é interessante, eu tenho um primo na Espanha, toda a minha família é espanhola. Eu tenho um primo na Espanha que tem síndrome de Marfan. E ele fez um aneurisma muito grande. Era um garoto, quando eu estive lá com ele, com 13 anos, ele com 15 foi operado, né? O governo espanhol chegou para o meu tio e falou assim: olha só, aqui na Espanha, com a nossa população, nós não conseguimos treinar adequadamente um cirurgião vascular para fazer esse tipo de cirurgia. Nós lhe damos duas opções: tem um centro de tratamento na Holanda e tem outro nos Estados Unidos. A gente lhe paga o pacote, o senhor vai lá, leva o seu filho, e ele está hoje concluindo a faculdade. Entendeu? É. Então, assim, se você tem uma boa rede básica, tá? E você tem os serviços de ponta, você fecha o sistema de uma forma verdadeira, com o calor das ruas. As ruas pedindo reformas estruturais. Transporte não é só ônibus, e saúde não é só médico. É verdade. Eu queria voltar aqui ao que o Sérgio falou, uma coisa interessante, que toca na questão do rock. Se você tiver essa capilarização, o atendimento básico lá na saúde básica, você consegue evitar o desenvolvimento do quadro para necessitar a hemodiálise. Você estava falando, antes de nós irmos para o estúdio, que a hemodiálise é privada, né? O SUS é que paga a hemodiálise ao dono do laboratório que faz isso, né? Da clínica que faz isso. Como é que é essa história? Desculpa. É verdade. Na verdade é o seguinte: agora, já bem mais à vontade, eu gostaria de estar fazendo uma colocação para vocês. Quando a gente fala das clínicas de hemodiálise, todas elas privadas, que são 38 clínicas hoje dentro do estado, é preocupante que é o seguinte: além dessas clínicas que são pagas pelo SUS, agora tem um plano de saúde. E esse plano de saúde é pago duas vezes. Né? Se paga plano e se paga SUS. Então, na verdade, eu até conversando com o companheiro ali, eu tinha colocado que é o seguinte: por que o governo federal, as três esferas de saúde, né, não passa? Eu já levei essa proposta para o município, para o estado, mas na verdade é o seguinte: eu vou fazer uma observação aqui, que é uma crítica, né, aos conselhos de saúde, os conselhos municipais, conselhos estaduais, que na verdade é uma cabide de emprego. Então, na verdade, nesse momento aqui, nós temos dois pacientes, né? Um paciente renal, o outro paciente vasciforme, mas na verdade é o seguinte: as pessoas que lá estão sentados, conselheiros, não são pacientes renais. Só pensa cada um seu próprio umbigo. Então, na verdade, o que agora a população nesse momento, os ouvintes que estão nos ouvindo, vamos deixar um recadinho para cada um deles, dizer que é o seguinte: olha, nós fomos para a rua, brigamos por 20 centavos, 5 centavos, 10 centavos. Eu acho que chegou a hora da população começar a pensar, brigar pela sua saúde. Porque, na verdade, eu estou dentro daquele hospital, eu estou vendo aqui quando o companheiro falou, esse tempo todo de privatização. Olha, hoje dentro do Hospital Federal de Bom Sucesso, tem um paciente que chega lá às 6 horas da manhã, ele fica até 11h30 para tirar um sangue, para fazer um exame de sangue. Esse mesmo paciente vai lá para marcar uma ultrassonografia, ele marca para janeiro. E, na verdade, o que eu ando observando é que é o seguinte: hoje nós temos umas mazelas dentro do hospital que eu gostaria, Darcy, de estar fazendo essa colocação aqui, para dizer que é o seguinte: eu estou muito preocupado. Ontem, uma conversa que eu tive com o doutor Frávio, e na verdade, quando ele disse que o doutor Lúcio, que é o médico transplantador hepático, que ele pediu demissão. Eu não acredito, com a experiência do doutor Lúcio, que ele tem mais de 25 anos dentro do hospital, ele ia pedir demissão. Então, isso aqui, eu já deixo já uma mensagem de dizer que é o seguinte: nós precisamos apurar que isso é um crime gravíssimo, a partir do momento que esse médico não pediu demissão. Esse médico, na verdade, eu acredito que ele está pedindo para se afastar por tempo indeterminado. Então, vamos apurar. Se realmente esse médico não pede demissão, isso é um crime, mais uma vez, nas costas do nosso ministro da morte, o Alexandre Padilha. João Fernando, só um instantinho, só para o João Fernando dar uma palavrinha, aí você entra em seguida, porque só você... Só esclarecer isso. Tá certo. Esclareça então aí, por favor. Não, o que eu quero dizer é que o Roque está fazendo uma denúncia aqui gravíssima, é que o Hospital Federal de Bom Sucesso suspendeu os transplantes de fígado. É isso que ele está dizendo aqui. E que era o único que fazia aqui. e principalmente em crianças, que a turma lá é uma turma especializada nisso. Agora, por quê? Porque já tinha sido fechado anteriormente, a Defensoria Pública da União foi para a Justiça e a Justiça determinou que voltassem a fazer os transplantes em bom sucesso. Só voltaram a fazer do rim. O fígado ficou até hoje sem realizar nenhum transplante. Agora, curiosamente, a mesma equipe que está em bom sucesso é a mesma equipe que opera no, na Rede D'Or, porque os transplantes também foram entregues ao setor privado, porque na tabela do SUS a remuneração por um transplante é muito boa, é, não tem muita diferença o que paga um plano de saúde. Então, a Rede D'Or continua fazendo transplante. O governo do estado criou um hospital de gestão privada, se não me engano, em Vila Valqueira, né? E aquele hospital da Usina, lá também montaram um esquema de gestão privada, onde lá também se faz, quer dizer, o governo está intencionalmente fechando os centros transplantadores públicos e entregando ao setor privado. É isso que está acontecendo. Isso aí é crime de lesa humanidade. O que o Roque está dizendo é que o ministro da Morte realmente está agindo de maneira intencional, fechando as portas dos centros transplantadores públicos e entregando ao setor privado. É isso que ele está dizendo. Legal, Jorge, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, que é uma questão grave, né, do ponto de vista de quem está sendo atendido, de quem precisa do sistema. É, porque, e sobre isso também nós, pessoas com doença falciforme, a gente também passa a ser renal. Eu já estou começando, meu rim já está, segundo a minha médica, meu rim é um meio preguiçoso. Então é um super preocupante isso, né? A gente não ter para onde ir, para onde correr, conforme está falando o médico aqui. A equipe é a mesma. E lá no hospital D'Or continua normalmente. Agora, em bom sucesso, né, no Rock, fica tudo parado. E aqui no Rio, no estado do Rio, nós, dos 92 municípios, 76 faz o teste do pezinho completo sobre o programa de triagem neonatal, que é a atenção básica, doutora Lígia. Uhum. Então, ainda está aqui no Rio. Uhum. Né? Não por culpa, quem faz isso muito bem, o Hemorrio, não por culpa do Hemorrio, mas muitos secretários, eu já tive a oportunidade de ir o estado todo, que ele sabe, ele olha, mas não assina. Uhum. Ele indica pessoas para serem capacitadas para poder atender, mas não assina, então não adianta nada, é uma vitrine, é para inglês ver. Agora, no, pelo Brasil, então é pior. É, e isso é aquilo, aqui, né? É. Você é, né? Por dentro, como é que deve imagina ser? Olha, gente, eu queria lamentar muito que a gente está terminando o programa. Eu queria que cada um fizesse uma intervenção final de meio minuto, que é mais, na verdade, é um recado final mesmo, começando aqui pela Lígia. Não, o recado final é assim, vamos debater saúde, né? Assim, está claro que nós precisamos continuar na rua. O recado é, vamos continuar na rua, não vamos sair da rua. Saúde padrão FIFA, saúde 10, saúde igual para todos. Augusto, eu acho que depois que o Papa veio ao Brasil e disse que Deus é brasileiro... E o Papa é argentino. Mas ele disse que Deus era brasileiro, e se eu já fiquei até mais tranquilo... Sabendo disso, do Papa, que é o representante na Terra. É o diplomata então, dele, né? É claro, então ele disse isso, Deus é brasileiro, eu tenho uma grande esperança de que a gente possa mudar esse país, né? Eu acho que nós vamos ter pela frente agora eventos e datas e processos de renovação de quase tudo, né? E eu espero que a população enxergue agora que ao invés de bolsas, inúmeras bolsas, a gente perceba que a gente está precisando ter políticas permanentes, né, em que esses direitos constitucionais sejam de fato assegurados. É isso que eu... Pablo Vasquez. Bom, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui representando o CREMERJ e dizer que a população realmente tem que se engajar, e ninguém melhor do que ela, nas ruas, como aconteceu recentemente, lutar por reformas estruturais que aprofundem a democracia no Brasil, e uma dessas páginas, com certeza, é a saúde pública com qualidade para todos. Roque. Eu queria agradecer a oportunidade e dizer mais uma vez, no ar, dizer que é o seguinte, eu não sou renal crônico terminal, eu sou guerreiro. Porque é uma pessoa que faz 9 anos de hemodiálise. Isso aí. E está aqui hoje, nessa mesa rica está colocando a questão da saúde no nosso país, não é para ser terminal, é para ser guerreiro. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a você, João Fernando Abreu. Obrigado, tá? É uma honra estar aqui na Rádio Nacional. E lembrando que a doença falciforme fez 100 anos do seu primeiro diagnóstico, que foi em 1910, e continuamos ainda muito pouco sendo divulgada. E lembrando que doar não dói, procure o Hemorrio e doe sangue. Rua Frei Caneca, número 8. É isso aí, tá certo. Sérgio Rigon lá. Ah, muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela atenção. E falando pela BEM, gostaria de enfatizar a necessidade de se promover eficientemente reformas na forma de formação do médico, descentralizando, saindo de dentro do hospital, para que a gente possa formar profissionais que continuem a serviço da população com qualidade e, de preferência, que a gente consiga estabelecer políticas que levem de fato a uma interiorização, e mesmo na grande cidade, para que a gente consiga ter um cuidado localizado dentro daqueles bolsões onde também não há acesso ao sistema de saúde efetivo. Bom, o tema livre vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a participação do presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio, Jorge Darzi, o Roque Pereira da Silva, presidente da Associação dos Movimentos dos Renais Vivos e Transplantados aqui do Rio de Janeiro, ao João Fernando Abreu, coordenador-geral da Associação Niteroiense da Doença Falciforme e diretor de Políticas Públicas da Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doenças Falciformes, Sérgio Rego, professor pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, editor da Revista Brasileira de Educação Médica, publicada pela ABEM, Associação Brasileira de Educação Médica, o Pablo Vasques, secretário-geral do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, e Elígia Bahia, membro do Conselho Diretivo da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abrasca. Eu queria deixar aqui, especialmente para o Darzi, a renovação de um convite para que nós voltemos mais a essa questão. Da mesma forma que a Lígia diz que é preciso não deixar a rua, nós não podemos deixar também esse microfone da Rádio Nacional do Tema Livre, que é um espaço aberto para esse tipo de apresentação, para esse tipo de discussão e para levar para os ouvintes todas as questões que inquietam a nossa sociedade, que nós temos que fazer isso, né, Darcy? Você que é um militante sindical de longa data, sabe disso, bem sabe o valor disso. Então, eu queria deixar renovado a todos vocês, em especial ao Sindicato dos Médicos e ao CREMES também, bem, que voltem aqui para a gente tratar sempre que vocês sentirem necessidade, ok? Muito obrigado pela participação de todos, o Tema Livre fica por aqui, um grande abraço, bom dia, amanhã às 10h05 nós estaremos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.